513, 1510 kHz, Rádio Bandeirantes de Cachoeira Paulista. Estúdios na Rua Marechal Deodoro, 65, Centro, em Cachoeira Paulista. Transmissores na Fazenda Palmeiras da Bela Vista. Rádio Bandeirantes com 1000 watts de antena, para levar até você a música, a mensagem e a informação.